Eu. Morri. Nope. Sumiu. E morreu. Tu é cego. Errou. Really, nigga? Surprise, motherfucker. And his name is John C. Não consegue, né? What you say? Está parado.